A mediunidade existe. Desde o início dos tempos. Não se precisa ser espírita ou ter os livros de Allan Kardec na cabeça para ser médium, pois tem pouco tempo, pouco menos de 2 séculos, que esses conhecimentos vieram para esta civilização planetária. Antes, muito antes disso, a mediunidade já existia e era manifestada pelos profetas e por todas as outras pessoas, cada uma no seu grau. Todos têm mediunidade, cada pessoa no seu grau. Algumas pessoas têm a mediunidade de uma forma tão fraca e imperceptível que acha que não tem, mas está sujeita a receber todas as ondas mentais de encarnados e desencarnados. Está sujeita a receber todas as intuições e as inspirações de espíritos de inúmeros graus evolutivos, morais e intelectuais, e vai interpretar estes pensamentos, essas ondas, de acordo com o seu vocabulário, de acordo com um conjunto de palavras, letras, frases que tem, que obtém em seu arcabouço mental, com o seu modo de dizer, com a sua forma anímica de se expressar, se misturando assim ao jeito do espírito. Muitos neste planeta não acreditam na mediunidade. Muitos chamam a mediunidade de outros nomes. Não aceitam a mediunidade, mas aceitam os dons espirituais, que é a mesma coisa. Não tem problema. A mediunidade irá se externar, independente das crenças, das convicções, do acreditar ou não acreditar, a mediunidade está aí. O médium, dependendo do seu nível evolutivo, ele trabalhará com a sua mediunidade de formas diferentes. O médium já experiente, o espírito que já caminha em sua imortalidade, já trabalhando com a mediunidade há muito tempo, ele vai evoluindo, vai adquirindo experiência. E mesmo que ele encarne e esteja no esquecimento da encarnação, quando ele começar o serviço mediúnico redentor, no início ele estará um pouco inexperiente, porque está no esquecimento, mas o conhecimento está todo no seu arcabouço mental. E no decorrer da caminhada, mesmo quando ele chega inexperiente, ele já sai fazendo as coisas como se já conhecesse, como se já soubesse. Mesmo na sua inexperiência, um pouco de empolgação, um pouco de pressa, um pouco de nervosismo, um pouco de vontade excessiva de servir, isto é bom, um pouco de influência anímica na comunicação, um pouco de animismo, que é normal, todo médium passa, mas tem experiência, faz o serviço. Fala as coisas que precisam falar. Sendo muito evoluído, tendo um nível evolutivo alto, é um canal aberto para a luz e para as trevas, mas será um canal que vai obter as instruções e vai externar estas instruções muito mais as que são condizentes com a luz do que as trevas. As das trevas ele vai repelir, porque se é evoluído e amoroso, todas as intuições e inspirações que vierem das trevas, ele repelirá, porque o espírito dele já vibra na moral e na ética crística. Na moral e na ética divina. Portanto, será difícil para os espíritos das trevas conseguirem o que eles querem com um instrumento já afinado com os propósitos da luz. Os encarnados não enxergarão o seu espírito, mas os da espiritualidade enxergarão e saberão quem é cada médium, cada espírito, quem é um médium evoluído e que tem uma faculdade mediúnica natural e redentora missionária, e o médium que tem a faculdade mediúnica da prova pelos seus débitos e crimes acumulados durante muitas encarnações na sua vida imortal, neste orbe e em outros orbes. Graças a Deus. Aquele que tem a mediunidade, que saberá usá-la, sendo ela uma faculdade do espírito imortal, ele usará esta mediunidade para iluminar toda a comunidade a qual irá ouvi-lo de onde estiver no planeta. Antes, a mediunidade era externada pelos profetas sem tecnologia, só para um grupo e para que a mensagem fosse propagada. Muitas das vezes o profeta tinha que peregrinar pelo planeta usando veículos em forma de animais, numa forma lenta, mas tinha uma população diminuta no orbe, mas mesmo assim era penoso para que a mensagem fosse propagada. Hoje nós temos a internet e os profetas, que são os médiuns, não precisam peregrinar pelo planeta dentro de suas casas. Eles podem pregar e trazer a mensagem iluminativa dos espíritos encarnados e desencarnados através de um veículo muito eficiente que pode ser usado para edificar e construir e para destruir e trazer a discórdia. Depende de quem é a pessoa que vai falar e quais são os seus propósitos. No caso do médium de Deus, ele usará este veículo para a evolução dos seus irmãos, que irão assistir o que ele vai falar. Nós tivemos muitos médiuns na antiguidade. Eles desencarnam, voltam para o seu lugar de origem, para a sua dimensão de origem, e encarnam de novo em tarefa mediúnica, missionária e redentora, com muita renúncia em prol do progresso de toda a humanidade. E isto é muito bom, porque assim o progresso caminha muito mais rápido se não fosse a intervenção divina para que tudo isso acontecesse. Graças a Deus que assim é. Por isso, um médium de Deus, ele precisa de certas condições para trabalhar. Ele precisa de tranquilidade. Por isso, dependendo de quem é o espírito que trabalhará com aquela mediunidade, se for um espírito diferente, um espírito especial, um espírito muito iluminado, muito evoluído, referente à humanidade a qual o ouvirá, a espiritualidade maior providenciará tudo a partir do momento que ele fizer a sua escolha de servir de coração. A humanidade estará apta a ouvi-lo e Deus, a fonte e a espiritualidade maior, providenciará tudo para que ele tenha tranquilidade para trabalhar. E isso está sendo feito. E vai continuar a ser feito. Modifica-se. Eu sou Cryptorus. Graças a Deus. Louvado é Deus. Modifica-se a morada do médium enviado. Modifica-se a morada e se envia as pessoas certas para estar com ele. Porque a partir do momento que se modifica a morada e o enviado mora no lugar certo com as pessoas certas, tudo se intensifica. Tudo acontece com mais profundidade. Não há mais empecilhos por causa das pessoas erradas que estão presentes, que não deveria estar. Que quando estão em vigília, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas quando se dorme, desdobra, o espírito mostra quem ele é. Você entendeu o que eu disse? Entendi. Portanto, com as pessoas certas, o trabalho que já começou se intensifica muito mais. E muito do que se pensaria que seria feito na casa espiritual será feito na própria residência. Por isso, o espaço adequado, o local adequado, a vibração adequada, a condição energética e espiritual adequada, o ponto energético adequado, todos os portais criados em volta da residência para entrada e saída dos espíritos do Senhor para o grande trabalho que se inicia, onde muitos paradigmas serão quebrados, onde muitos dogmas asfixiantes serão desfeitos, onde muitas posturas religiosas asfixiantes serão desfeitas, onde a ignorância é pisada com toda força, com os pés da justiça, da informação e da mensagem crística verdadeira, da realidade do espírito imortal, do espírito criado por Deus, habitante do universo, que peregrina pelos planetas no cosmo infinito em busca da sua evolução e da sua iluminação e da sua aproximação da fonte divina de infinita sabedoria, eterna e universal. Em busca da sua felicidade através da peregrinação. Com muito serviço na luz. Tivemos médiuns iluminadíssimos neste planeta. Trouxemos, no início do século XX, o médium que já peregrina por este orbe no serviço redentor crístico há muitas encarnações, que na última personalidade se chamou Chico Xavier. Maravilhoso trabalho, como sempre. Desde épocas remotas, vem fazendo um serviço lindo e maravilhoso para Deus e para o Mestre Jesus. Assim é, e assim sempre será, assim diz ele. No plano espiritual, o nosso irmão Chico continua trabalhando avidamente para o progresso desta humanidade. Mas ele não é o único médium deste planeta. Existem outros médiums. Inclusive, existem mestres que já encarnaram neste orbe que vocês não conheceram, que não ficaram famosos. Nós tivemos iogues muito mediúnicos, muito evoluídos, que estiveram encarnados aqui e vocês não conheceram. Alguns, vocês só ouviram falar. Um deles foi o Cristo Yogi Maravatar Babaji, que materializava, que curava, que ressuscitava pela sua ligação infindável com Deus. O Cristo Yogi Maravatar Babaji é muito mais evoluído do que Francisco Cândido Xavier, porque Francisco Cândido Xavier não é o espírito mais evoluído deste orbe. O Cristo Yogi Maravatar Babaji foi o espírito encarnado neste planeta que mais se aproximou de Deus depois do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo foi o mais próximo de Deus. Maravatar Babaji foi o segundo mais próximo. Com uma ligação imensa com Deus, com a fonte, totalmente desprendido de qualquer tipo religioso, místico, ritualística, superstições. Totalmente desprendido de crenças, idolatrias, dogmas e paradigmas, com uma visão extremamente expandida do cosmo infinito, difícil de dizer em palavras humanas para a humanidade a qual ele prega. Como explicar o inexplicável? Como explicar o que apenas se pode sentir? Como explicar aquilo que você só consegue definir se você sentir? Mas para sentir tem que evoluir. Para sentir tem que se aproximar de Deus. Para sentir tem que pisar no ego. Para sentir tem que se livrar de todo e qualquer vício que enterra o seu espírito no mais profundo do abismo e te impede de voar para esferas altas. Para sentir o que vem de Deus e definir, é necessário que o compreenda, porque não basta ver, tem que compreender. Não basta ouvir, tem que discernir, tem que compreender, senão não compreenderá. 24 horas por dia, a todo instante, a todo momento, a fonte criadora fala com todos os seus filhos, mas os filhos não os ouvem porque não o compreendem, porque não o sentem, porque estão com os corações fechados para a fonte de puro amor, fraternidade e paz. Até mesmo aqueles que têm conhecimentos adquiridos através de uma peregrinação de livros, bibliotecas espirituais, não conseguem ouvir a fonte divina e criadora de todas as coisas, porque só têm conhecimentos, mas não têm conexão, não têm amor, não têm o coração aberto, só têm palavras belas que saem da boca, com um vocabulário difícil, com um vocabulário perfeito, mas sem conexão com Deus. Por isso, a fonte criadora envia aqueles que já têm conexão profunda com a fonte para falar o que Deus é não suposições, mas não só falar, para externar o que Deus sente, porque já são um com a fonte, já são canais vivos, experientes e próximos da fonte, com capacitação para externar os sentimentos que vêm da fonte, direto do cosmo, através das palavras que ecoam pelo ambiente, queimando todas as formas, pensamento, limpando todas as auras, porque através da palavra emana uma energia que vem direto da fonte do cosmo, capaz de desfazer todas as criações mentais inferiores, limpar os seus espíritos, espíritos de todos que estão presentes, porque a voz externada é a manifestação do Deus vivo, do amor e de sua autoridade e justiça. A voz e o que é emanado desperta aqueles que estão dormindo profundamente. Aquele que é o canal perfeito da fonte divina. Aquele que é a voz do nosso Senhor Jesus Cristo e o seu canal mais preparado para ser a sua voz e fazer a sua vontade. Mãos que escrevem a realidade do cosmo, mãos que materializam, mãos que ressuscitam, mãos que curam, mãos que abençoam, ouvidos que ouvem, olhos que veem, espírito que sente, tudo que está ao seu redor, porque é uno com tudo, é uno com o vento, é uno com o fogo, é uno com a água, é uno com a terra, é uno com o oxigênio e todos os outros gases, é uno com todos os animais, é uno com todos os espíritos de seres humanos encarnados e desencarnados, é uno com o mar e com todas as águas, é uno com as vegetações, é uno com Gaia, é uno com o planeta, é uno com todos os outros planetas dos sistemas solares, é uno com todos os seres extraterrestres e toda a natureza desses planetas e de outras dimensões, é uno com todo o plano espiritual superior, é uno com todas as colônias, é uno com o reino do Cristo, é uno com a galáxia, é uno com o universo infinito, porque já é um com Deus, e a voz que ecoa não é propagada somente no YouTube, a voz que ecoa é propagado para muitos mundos, cada um na sua língua. A voz que se ecoa é propagado em todas as colônias espirituais, anunciando que o enviado do Cristo chegou, que Maravatar Babaji reencarnado está de volta e vai fazer toda a vontade do Deus vivo, independente das opiniões contrárias, independente da ignorância humana, independente da ignorância daqueles que se dizem os doutores da lei do momento, que nada sabem, que se deixaram corromper pela vaidade, pela ignorância, pela ganância, pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência de acharem que são Deus e conhecedores de todos os mistérios do universo, quando na verdade são criminosos cósmicos que nasceram com o dom da mediunidade de prova para redimir os seus crimes cometidos encarnação após encarnação e continuam sendo mesmos, desperdiçando a oportunidade que Deus deu. Esta foi a última chance. Agora, já está decidido por Deus que o trabalho não será mas feito por esses, porque falharam nas suas missões. Agora nós usaremos um instrumento afinado de verdade com Cristo, um instrumento sem karmas, que tem um amor pleno, inocente e uma conexão estrondosa com a fonte criadora, onde todos os espíritos que incorporam nele obtêm uma chance imensa de evoluírem e não perdem a oportunidade. A obra de Deus está sendo feita. Será feita ainda mais. A partir do momento que o espírito modifica de uma residência onde tem moradores, habitantes do inferno, encarnados, e troca para a residência providenciada pelo Cristo Jesus, onde estará com os seus, encarnados e desencarnados, o céu desce e faz o seu serviço, muitas das vezes em tempo real, ao vivo, para toda a humanidade e em todas as línguas que se faz necessário falar. Onde a máxima que se diz: as obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Esta máxima será colocada em prática. Eu sou Criptros. Seja feita a vontade de Deus. E que todos aqueles que falharam tenham os seus ensinamentos, porque é a hora da justiça divina. Graças a Deus.